mas pense bem pra depois não se arrepender. No supermercado não vai me encontrar, na farmácia não vende remédio pra saudade. Alô, Papito das Mídias, um abraço. Alô, Miguel da Norte Comercial, varejista, um abraço. O relógio tá girando, tá girando, tá girando, e eu aqui perdendo tempo, perdendo tempo. Cheguei ao meu limite, se não mudar sua postura eu vou embora correndo. Já tá pronta minha mala e eu não tô levando nada, nada que me deu, nada que é seu. Eu não vou te esquecer em questão de segundos, mas pra facilitar, pego minhas coisas e sumo. Eu sumo. Decide aí, enquanto eu vou dar uma volta na cidade, mas pense bem pra depois não se arrepender. No supermercado não vai me encontrar, na farmácia não vende remédio pra saudade. Decide aí, enquanto eu vou dar uma volta na cidade, mas pense bem pra depois não se arrepender. No supermercado não vai me encontrar, na farmácia não vende remédio pra saudade. Sucesso! Alô, Lolita Confecções, a barateira do bairro da Terra Firme, vestindo sua família há mais de 10 anos. Desfazer as lembranças do tempo me deu cicatriz. E agora é bola pra frente, eu quero é ser mais feliz. Seus quadros, suas fotos, os seus embalados estou dando. E o que tiver no guarda-roupa estou doando. Separei umas peças pro brechó. Só quero que o destino sobre mim tenha mais dor. E não há arrependimento da minha parte. Não vou mais sentir saudade. Um novo sentimento invade. Eu desapeguei. Eu mandei você ir. Te dei carona na rodoviária e vi você partir. Pode ir. Eu desapeguei. Eu mandei você ir. Te dei carona até a rodoviária e vi você partir. Pode ir. Pode ir. Desfazer as lembranças do tempo me deu cicatriz. E agora é bola pra frente, eu quero ser mais feliz. Seus quadros, suas fotos, os seus embalados estou dando. E o que tiver no guarda-roupa estou doando. Separei umas peças pro brechó. Só quero que o destino sobre mim tenha mais dor. E não há arrependimento da minha parte. Sei que não vou mais sentir saudade. Um novo sentimento invade. Eu desapeguei. Eu mandei você ir. Te dei carona até a rodoviária e vi você partir. Pode ir. Eu desapeguei. Eu mandei você ir. Te dei carona até a rodoviária e vi você partir. Pode ir. Pode ir. Vamos recordar, voltar ao passado. É assim, ó. Só na pressão, só na pressão. Da louca tentação. A evolução. Show, sorrindo sempre, dançando pra mim é demais. Ao som da tentação, então vem assim, sorrindo sempre, dançando pra mim é demais. Ao som do príncipe negro, ao som do príncipe negro. Um verdadeiro amor não faz sofrer, é só ternura em momentos de prazer. Hoje eu sei amor demais, encontrei meu anjo bom, que me cobre de carinhos, que me faz feliz. Agora eu acredito no amor, e o que eu senti por ti foi apenas uma ilusão. Pensar em você me faz muito mal. Lembranças de um sonho bom, foi só isso que restou. Ficou na memória o nosso amor. As loucuras dessa paixão despertou em meu coração a vontade de te encontrar outra vez. Deixa eu só te levar na batida delirar. Te envolver é a galera do rock. Deixa o som te levar na batida deira. Ela vai te envolver, é a galera do rock pra você. Vem mais sucesso, só as marcantes. Foi por você que eu me apaixonei, perdidamente, enlouquecida. Você me deixou, eu não consigo me controlar. Quando te vejo, me estremeço. Teus carinhos eu não esqueço. Você me tem em suas mãos, do jeito que você me toca, ninguém jamais fará igual. Você tem todo meu amor, sou toda tua e só você me dá prazer. Chico doido, vem logo pra mim. Chico doido, meu amor não tem fim. Em Bragança, eu quero te sentir. Chico doido, meu amor não tem fim. Em Bragança, eu quero te sentir. Chico doido, meu amor não tem fim. Segura na batida, vem! Pensa que é sucesso, meu amor. Não consigo esquecer de você. do seu jeito lindo. Era você a mais bela. Viaja assim, amor à primeira vista. Parece que foi tudo tão intenso, quero tanto te amar. Não vá sem dizer seu telefone, eu preciso saber. Estou como criança perdida. Eu vejo tua boca insensata que fez cair em teus pés. Combinou tua boca em minha boca. Estou aqui e eu te peço pro que der e vier. Lábios tão vermelhos, lábios tão bonitos, é o amor. Eu não posso esquecer teus lábios. E no quarto fechado, eu não paro de pensar em você. Eu não posso esquecer teus lábios. Foi Banda Louca Tentação ao vivo. Obrigado, meu Deus. Banda Louca Tentação, tocando a sofrência do Pará. Tentação. Leve nosso show pra sua cidade. Contato é o WhatsApp 91 98103 9530. Isso é Banda Louca Tentação!